1500, livre à direita, chama a sala 1211. Direita 1211, 1962. Boa tarde, Gol 1962, autorizado táxi para o pátio principal via táxi Alfa e Juliet, portão 11. Alfa e Juliet para o 11, Gol 1962. Salvador, boa tarde. Bom dia, Oxenéia 62. Oxenéia 6255, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Temos aqui autorizado nível 360, aceita ou aguarda a coordenação fecha? Autorizado para Galeão via Upper November 857 após Molson. nível 360, saída da El, Leda e Rumi. Decola da pista no zero, primeira curva direita, transponder 5445. Frequência do controle Salvador 119.35. Então, está autorizado o galeão, nível 360. Depois a Upper November 857. Depois Moço. Passagem a saída da El. Depois Leda. Seguida Irumi. Então decola da 10, curva à direita. Transponder 5445. Controle 119.35. Correto, estacionar 62 no 3, chame para o pushback tornamento. Parar para o pushback tornamento no 3. Taco Salvador, igual a 864, portão 2, da Quebec, atualização Maceió. Voo 1864, copia? Nosso copo. Voo 1864, autorizado para o aeroporto de Maceió, via Upper Zulu 17, após conforme rota do plano. Nível 350, saída Pucajambo, Caju. Decola da 10, com primeira curva à esquerda. Transponder 5457, frequência do controle Salvador 119.35. 10 nosso. Puxa NER 6255, no solo 04, libera direita, solo 121, decimal 1. Solo 21, puxa NER 6255. Correto, gol no 864, apenas confirmando, primeira curva à esquerda, para a reparagem. Curva à esquerda. Correto, chame pronto para o pushback acionamento, gol 1864. Para. Solo, Salvador, Oxalé 6255. Oxalé 6255, autorizado táxi para o pátio principal, via táxis Alfa e Juliet, portão 04. Alfa e Juliet 04, Oxalé 6255. Tráfego Salvador, boa tarde, Alcapa Romeu, Hotel Romeu. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, formação Quebec, prossiga. Tráfego Quebec, está em Serra Nogueira, de Serra Nogueira, o destino morte de colocar, tráfego Quebec, Papa Romeu Hotel Romeu Golf, confirme, pretende sobrevoar pelo litoral sul ou decola com proa oeste? Decola com proa oeste. Gente, pronto, cópia? Pronto, Papa Romeu Hotel Romeu Golf, autorizado, Sierra November, sobrevoo, fazendo sobrevoo na cidade baixa, a 500 pés, decola com proa oeste, aciona 0134. Controle Salvador 119.35. 0134, 119.35, semana 14 no Hotel Sul. Totalmente de salto transponder, por favor. Hotel Meu Golf, transponder 0134, confirme a 500 pés para o oeste. 500 pés, tudo para o oeste, o Hotel Sul. Então, meu golfe, transponder 0134, confirme pessoas a bordo. Tem que ir para acionamento de semitorre em 1895. Confirma para o 6213, saída 10, após curva à direita ou à esquerda? Chalé 6213, curva à direita, Sael, Leda e Rumi. Positivo, obrigado. solo 07, libera a direita, solo 121, décimo 1. 121, nono. Azul 4076, continua sua informação, agora atualização do voo. Boa tarde, Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf, livre tarde, chama para ingresso. Tá em Serra Novembro, Serra Novembro, está pronto para decolagem, senhor. Vai entrar no setor oeste. Já coloca a pista 17. Quem é esse Lima aqui do Bravo? Copia? Inicialmente, após a decolagem, vai decolar com proa norte. Proa norte, aguardando para seguir para o setor oeste, até o meu Golfo. É, decolagem por conta de risco, chama fora do sol. Chamará fora do solo, o outro é o meu Golfo. 9.35. Bora 271, nossa antena, da coluna 17, da após curva direita, na saída Coral, o Portuguese de vocês, 2.198 é o controle, estacionado 0271, vai tomar todo o estacionamento, Lima aqui do Bravo. Correto, Lima aqui do Bravo, confirme pessoas a bordo. Pessoas a bordo. Gente, 3 a bordo, Papatango Lima Quilo Bravo para acionamento semi-torre em 1895. Bom, vocês podem me coordenar da colagem da pista 10, senhor? Pista no zero? Afirmo. Sim, calma, chama a sua obrigado. Ok. Novo, eu vou 2067. Vou 2067, prossiga. Ah, não, um pouco, sem sua autorização. Só saída prevista para Guarulhos. Guarulhos é Nael Lida Mótima. Nael Lida Mótima, obrigado. Gente, 1-0, reposte para o cruzamento, pista 1-7, Papatango Lima, Quilo Bravo. Pode passear a minha pista, o Quilo Bravo? Aguarde. O Hotel Romeo Golf está fora do solo para ingressar para o setor oeste, autorizado. Papá Romeo, Hotel Romeo Golf, acione e transponha a posição normal. Aguarde. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, decolou aos 1-1, chama o controle Salvador em 1-9.8. É 1-9.35, chame o controle prosseguindo para o setor norte do aeródromo. Chamará o controle 1.9 para o setor norte do aeródromo Hotel Romeu Golf. 1-9.35 é a frequência do controle. 1-9.35. Azul 4076, no solo 1-2, libera a direita, solo 1-2-1, décima 1. Liberando direita, solo 2-1-1-4076. Papá Romeu até Romeu Golf, o senhor está voando com proa do setor sul. Prossiga para o setor norte. Gente, Papá Romeu até Romeu Golf, o senhor está familiarizado com o local? Não entendi. Eu tava um negócio que não faz familiaridade com o local por enquanto, senhor. 4076, autorizado táxi para o pátio principal via táxi Alfa e Juliet, portão 09. Alfa Juliet até o principal, portão 09, 4076. Lima Kilo Bravo, só um instante, mantenha a posição, aguarde que irei chamá-lo posteriormente, aguarde. Estou com a aeronave que aparentemente está meio desorientada, não conhece muito bem o aeródromo, estou dando atenção especial a ela, mantenha a posição. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf, é Torre Salvador voltado. Alfa Tango, Lima Kilo Bravo, autorizado cruzamento, pista 17. Kilo Bravo. Autorizado o cruzamento na vertical da torre, após autorizado para o farol de Itapuã. Conhece o farol de Itapuã? Está familiarizado com o farol, sim, senhor. Obrigado. Está iniciando o cruzamento do Hotel Romeo Golf. Kilo Bravo vai engraçar na Lima. Tati Lima, Kilo Bravo, mantém a posição. Efetuado o cruzamento. Efetuado o cruzamento, vai com proa do farol, ou até rompeu o golfe, mantendo 500 pés da GL. Ciente, mantém 500 pés. Mantendo a linha do litoral, chame o controle Salvador em 199-35, Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. 199-35, Hotel Romeo Golf. Lima Kilo Bravo, mantenha taxa Lima, chame o solo em 121-1 para prosseguir. 121-1, obrigado. Chené 6213, aguarde para o pushback, temos Embraer da Azul taxiando para o portão 09. Bloco mesmo, posso fazer pode, né? O Lima Kilo Bravo está aqui na Pastor Lima, senhor. Chalé 6213, aguarde para iniciar o pushback. Temos um Embraer da Azul taxiando para gate 09. Tá visual algo mesmo? Visual mesmo. Gente, após parqueamento da aeronave da Azul, autorizado a prosseguir com táxi controlando o terminal de passageiros até ponto de espera da pista 10 via táxi Índia. No ponto de espera chame torre 295, ajuste 1020. Volta. Boa noite, 64, autorizado o táxi via primeira interseção à direita até o ponto de espera pistão no zero. Quando lá chamitou em 1.18.95, ajuste 1.020. Pushback acionamento na posição 1, azul 4463. Azul 4463, mantém posição agora de para pushback. Na escuta, o 4463. Oi Salvador, boa tarde, 3216 da Tampa, Sudona Visão. Puxa, 3216, informação de tráfego, helicóptero Romeu 44, rumo oeste, litoral sul de Salvador, a 500 pés. Tráfego está com controle de Salvador, mas está à sua direita, aproximadamente 4 milhas. Continua a aproximação, autorizado pouso, 160 graus, 109. Qual visão que eu para agora, próximo a... Acho que o pessoal sul deve estar ali. Nível pouso até 3216. Isso, está próximo ao parque de Pituaçu. Quatro ataques, 4463 terá que aguardar mais um minuto na posição, senhor. É, mantém autorizado ou reporta quando pronto? Azul 4463, reporta quando pronto para a nova autorização de feedback. Muito obrigado, senhor. Desculpa, 4463. Turma número 2 está aguardando aqui, né? Ponto de fora da 1-0, Lima Kilo Bravo. Papatango Lima, Kilo Bravo, ciente, número 2, mantém a ponto de espera. Voo no 864, autorizado a linha em manter. Salvador, 3176, 3216, livrou. Boa tarde. Tan 3216, taxi via Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa, reportado no Juliet, 3216. Imagem cruzando 2300 pés para 1 no meu pé. Vou decolar aqui, não é que vai embora. Estou no zero. Estou em Salvador de Papatão Juliette Bravo Delta. Papatão Juliette Bravo Delta, continue a descida para altitude de tráfego da pista 17 na proa do Ceasa ou antiga rotatória. Facete, a intenção de pouso no zero, Juliette Bravo Delta. Gente, porém, continue na voando na proa do Ceasa ou rotatória, descendo para 1500 pés então. Juliette Bravo Delta, ajuste de altímetro no 09. Paciente 09, 9500 pés na proa do Ceasa. 067, copia? Afirmativo. O 2067 autorizado para o aeroporto de Guarulhos e a Upzulu 10 após Piraí. E conforme rota do plano, nível 360, saída da El Leda Motiva. Decola da 10 com primeira curva à direita, aciona 5473 e controle Salvador, opera em 119 decimal 35. Partiu autorizado conforme a nível 360, apertando 10, aí apertando 4. É da El Motiva, decola da 10 com a direita. 473, transporte 19-3-0, controle 2067. Gol 2067, procedimento correto, mas o controle é 119-35. 119-35. Correto, chave para inspecionamento, gol 2067. Camarada. Onde tráfego? É. 500 pés sobre a rotatória, aguarde só um instante para confirmar o tipo da aeronave. Paciente, contato visual com verde, Juliette Bravo Delta. Da azul, será autorizado o táxi. Até a posição, para 629. Lima, Kilo Bravo. Papatango, Lima, Kilo Bravo. Autorizado decolar, 160 graus, 109. Papatango, Fox Romeo Alfa, Torre Salvador. Não estou recebendo o seu transponder, aproveite e confirme o local de estacionamento. Estou aqui na mata, na dois dias. Gente, não recebo. Estou com o Rotatória, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, mantenha 500 pés. O tráfego que eu lhe informei, o controle, já coordenamos o controle, desconhece algum tráfego no setor norte, mas está a 500 pés, a princípio sem identificação. Mantenha no 500 pés e aguarde para girar base, Juliette Bravo Delta. Mantendo a guarda, Juliette Bravo Delta. Papatango Lima, Kilo Bravo, decolou os 2,5, chama o controle, 119-35. 1935, Kilo Bravo, senhor, obrigado. Papatango Juliette Bravo Delta, autorizado, perna base, pista 1-0, chame na final. Volta na final, Juliette Bravo Delta. Papatango Fox Romeo Alfa, negativo, não estou recebendo nada, sua aeronave. Ok, sou meu alfa ciente, porém, volto a informar que não estou recebendo nenhuma associação de transponder a sua aeronave. Papatango Juliette Bravo Delta, cheque trem, autorizado pouso na 1-0, no 60 graus, no 1-0. Francisco, contra a embaixada travada, Juliette Bravo Delta. Controle ao Papa Romeu, Hotel Romeu de Golfo. Hotel Romeu Golfo, Torre Salvador. Inspetor, sobrevoo, já vai com destino a Serra do Enrimar. Se autorizado, vai comprar a direta. Aguarde, aguarde para um novo contato em mais 40 segundos. Vai aguardar 40 segundos, meu Hotel Romeu Golfo. Sim, prossiga agora, Papa Romeu, Hotel Romeu Golfo. Prossiga para a torre. Prossiga com a torre e Hotel Romeu Golfo. Prossiga com as informações que o senhor havia informado. Paciente está presente, já vai, encerrou o sobrevoo. Vai com proa da Serra November, Serra November. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Prossiga em condições visuais para enrimar. Chame avistando o heliponto. Chamando avistando o heliponto, Hotel Romeu Golf. Papa Tango Juliette, Bravo Delta. Autorizado, pouso no 60 graus, no 1-9. Bravo Delta. Bravo, Palha, Alta. Oceaner 6213, autorizado a alinhar e manter, observando o Cessna 402 à sua frente. Espera pronto 4463. Papatango Juliette Bravo Delta no solo 30, libere a direita, solo 121 decimal 1. 21, Juliette Bravo Delta. Autorizado e reporta táxi Gol 267. Sol Salvador, Juliette Bravo Delta, livrado pela Delta para o 43. Autorizado, Kilo, Sádio 3, atento ao balizador, o Juliette Bravo Delta. Vamos lá. Gente, qual local de estacionamento? Na hora que eu tô mandado a mapa. Libertar, chame para o ingresso da pista 17. Fox Romeo Alpha. Confirma, Romeo Alpha. Livre acionamento e táxi, chame para o ingresso da 17. Valeu, meu chamado. Oceaner 6213, autorizado a decolar. 160 graus, 119. Decolar, 6213. 4463 na sua escuta, certo? Azul 4463, mantém o ponto de espera. Autorizado alinhar e manter. Ali mantém 4463. Pode ir, pode ir. Manda-se 4463, né? Oceaner 6213, decolou os 32, chame o controle em 119.35. Chama o controle em 119.35, boa tarde. 3067, está pronto para o táxi com 1976, boa, 0495 de autonomia, até no Galeão. Voo 2067, autorizado o táxi para a ponte espera pista 10 e a parte principal, táxi 6 de Alfa. No ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, ajuste 1019. Na 09, ajuste agora, autorizado pátio principal, Índia e Alfa. Na ponte espera, 2954, voo 2067, obrigado, boa tarde. Torre Salvador na escuta, o hotel Romeu Golfo já está no visual com o local de pouso. Gente, pouso por conta e risco no heliponto da Enrimar, passar Romeu até o Romeu Golfo. Conta e risco para Enrimar, hotel Romeu Golfo, graças a Deus. Afirmo. Chame o controle em 19.35. 19.35, boa. Oi, boa tarde, gol 2067, pressão, pode esperar para nós. Gol 2067, autorizado, linha e manter. É, linha e manter, gol 2067. Autorizado o ingresso pista 97 e chame liberando na taxi Quebec. Gol 2067, autorizado a decolar, 150 graus, 109. Autorizado a decolar, posição 10, Gol 2067. Autorizado o táxi via pátio 3, pátio principal, contornando o terminal de passageiros, reporte na Lima. Autorizado o táxi, ingresso ao pátio principal, reportar na Lima, contornando. Zero, chama o controle em 119 decimal 35. Ah, 35, boa. Romeo Alfa, livre ingresso à direita e mantém a posição um pouco mais à frente na taxiway Mike, antes da Lima. Delta, mantenha antes da taxa e mais. Tem, senhor, vai manter, Bravo Delta. Pois, Salvador, para passando Juliette, Bravo Delta, na linha, para participar, o Anga da Bajan. Juliette, Bravo Delta, prossiga o táxi em frente, ingressará pela cabeceira 35, pois eu tenho um tráfego à sua direita aqui na taxa e mais. Então, prossiga em frente, ingresse pela cabeceira 35 e reporte liberando para a Baeté. Ok, seu táxi de a pista, cabeceira 35, passará liberando, Bravo Delta. Está no tráfego à sua direita? Ainda não, senhor. Positivo, siga em frente. Tá. Meu Alfa, visto o César 402 à sua frente? Claro, superado, senhor. Superado, então próximo à esquerda na Lima. Solo Salvador em 1, 2, 1, decimal 1. Pousada, Ana. Tango Fox, Romeo Alfa, mantenha a posição na Lima, aguarde novas instruções. Fox, Romeo Alfa, quanto tempo pretende permanecer no Pátio 3? Vou falar o tempo de passar para fora aqui. Ingresso pátio 3, contornando o terminal de passageiros até o pátio 3. Quais são? Pátio principal, contornando o terminal de passageiros até o pátio 3. Contornando o terminal de passageiros principal até o 3 e o pátio 3. O carro está recebendo o pedido do nosso caminhão, você está chamado de 500. O senhor está recebendo o pedido do Falcon do Alfa, está chamado 5050. Negativo, Falcon do Alfa. Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papatango Victor India Juliet. Papatango Victor India Juliet, ao sobrevoar a posição SEASA, antiga rotatória, inicie espera com curvas pela esquerda. Afirmativo. Executará uma espera na vertical do SEASA. Autorizado para Vitória via UPSLU 44, nível 340, saída da El Leda Porto Seguro. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponda 5512, frequência do controle Salvador 119.35. O Azul 4089 está autorizado, Vitória nível 340, via UPSLU 44, saída da El Leda Seguro. Decola da 10, primeira curva à direita, 1-2, transponder o controle 19-3. Correto, Azul 4-0-9, chame para pushback acionamento. 4-0-9, obrigado. Alô, Papatango, Papatango Alfa. Papatango Alfa, a torre consegue receber o seu transponder. Confirme se vai parquear aí ou encostar a aeronave no 4-3 ou vai retornar. Pega aqui, só retornar, era só 7 mesmo. Então, autorizado retorno, aposto para ingresso no patrão. Tá, vai repassar para ingresso. Senhor, o India Júlio está visual com o tráfego na final da 190, tem condições de aproximar para 197 e mantendo-se como número 2. E a Alfa reporte antes da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette. 17, mantendo-se como número 2. Próximo meu Alfa autorizado. Táxi para até a Táxi Lima. Reporte na Lima. Passará na Lima, Salvador, Oceaner 6254, boa tarde. Boa tarde, Oceaner 6254, informação em curso é a Romeu, pronto cópia? Pronto cópia, então Romeu. Oceaner 6254, autorizado Serra Bravo, Romeu e Juliette, via UPSLU 44, após Alfa Delta Alfa, nível 360. Saída da El Leda Seguro. Primeira curva à direita, decolando da 10, aciona 5524, frequência do controle Salvador 11935. 360 para São Sumão, via Príncipe 44 Aldeia, decolada 10, curva à direita da El Leda Porto Seguro. 5524 transponder, 1935 é o controle. É 254 na posição 4. Correto, acionei 6254, chame para a puxa acionamento. Chame para a puxa, obrigado, 6254. Autorizado ingresso no pátio principal, pela primeira esquerda, até o portão 02. Primeira esquerda até o portão 02. São Salvador, muito boa tarde, voo no 867, te dá Romeu, autorização Brasília. Voo 1867, confirme nível solicitado? É o 400, sim. 400, sim, a gente aguarda aí, cópia. Escuta, guardando. Salve, Fábio Camorraça pra Lima. Confirma a tripla. Apetando Fábio Camorraça na Lima. Patango Fox Romeo Alpha. Chame Torre 1895. Romeo Fox Romeo Alpha, considere Taxi Mike até Quebec, e na Quebec chame Torre 1895. Fala parceiro, 2230, livrou? Passaredo 2230, autorizado táxi para o pátio principal via táxi Alpha e Juliet, posição 1-2 remota. Passei a remota 1-2 via Alpha e Juliet, 2230. Aqui, eu vou passar na copa aqui, outro nome. Voo 1867, temos aqui um disponível autorizado 360, aceita ou aguarda a coordenação com o centro? Confia 360, 1867 autorizado para o aeroporto de Brasília, via Upazulu 17 após conforme rota, nível 360, saída Arbor após Elefa, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5515, frequência do controle Salvador 119.35. Conforme rota, plano. Decola da 10, primeira curva é a direita, árvore é a saída. Planando 5515, transponder e controle da PR 1935, voo no 867. Correto, voo no 867, chame para o direcionamento. 7. Pista 17 para o hangar da Bata, reporte liberado. Observe o Papa Alfa 32 que está taxiando no mesmo sentido. Romeu Alfa, é a torre voltando, uma curiosidade. O mecânico, ele chegou a verificar o transponder, fazer algum teste, algum procedimento, correto? Correto, senhor, tá tudo bem lá. Gente. Obrigado. Estacionar. 3216. Boa tarde, atualização 370, Fortaleza. 3216, prepara a saída Mom, agora de cópia. Aron, aguardar essa 3216. 3216, saída Momo. Ah, certo, saída Momo então, 3216. Autorizado para Fortaleza via Upresul 19, segue conforme rota do plano. Nível 370, saída Momo, transição Froti. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, aciona 5523, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado 370 para Fortaleza, Upresul 19. Momo Froti, decola 10 pela esquerda, 5523 transponder, 1935, controle, TAM 3216. TAM 3216, confirme, é transição Froti, pois Momo é Momo Cogbo Froti, transição Froti. Sete, Momo, transição Froti, TAM 3216. Correto, TAM 3216, vem para pushback treinamento. Como no pushback treinamento? Chamará 3216. Solo Gol 867, posição 1 no pushback treinamento. 1867, autorizado, feedback, treinamento, semitaxi. Autorizado, puxa, treinamento, 1867. Alô, azul 4089, pushback e acionamento, está no 09. 4089. Aguarde para puxa, treinamento. Azul, escuta, 4089.